Declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2009. Convidamos o senhor prefeito para compor a mesa. Convidamos o senhor Edson Stipe para possar tomar posse do cargo de vereador pelo prazo de 120 dias, em virtude da licença da titular vereadora Olga Stoski. Solicito o senhor suplente vereador, em pé, preste os seus compromissos legal. Prometo defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Ipitanga, e desempenhar com lealdade o patriotismo as funções do meu cargo. Declaro o senhor Edson Stipe empossado ao cargo de vereador durante o período em que o titular estiver em licença. Após o rito regimental de posse, damos prosseguimento à sessão. Convidamos a senhora Carlota para fazer a leitura do texto bíblico. Meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia, porque só a Deus pertence a onipotência. E é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Eclesiástico, capítulo 3, versículos 19, 20 e 21. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 18/8/2009. Senhor presidente, estou de ordem. Eu gostaria que Vossa Excelência, por motivo de hoje, temos a posse do nosso amigo, o vereador por 120 dias, o Batatinha, e pela presença de grande número de pessoas, familiares, com certeza vai ter uso da palavra, os demais vereadores também, vamos fazer uso da palavra. Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para a dispensa da leitura da ata da sessão passada e ficasse para a próxima. Eu coloco em votação, né, a dispensa da ata do dia 18/8/2009. Então, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de voto. A dispensa da ata. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 318/2009. Resposta ao pedido de informação número 7/2009, autoria do vereador Ângelo Américo Branco Semi, Adelírio Castilho Madani e Antônia Dirilara. Ofício número 319/2009, em resposta ao pedido de informação número 8 de 2009, autoria do vereador Antônio Adir de Lara. Ofício número 320, em resposta ao pedido de informação número 10, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 40, abre crédito especial suplementar para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 3, de autoria do vereador Agnaldo Vujanski de Jesus, estabelece norma de proteção de saúde proibindo o uso de produto fulminante. Indicações. Número 27, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin Meco, sugerindo ao Executivo Municipal criação do Fundo Municipal do Idoso com a finalidade de propiciar os meios financeiros necessários ao desenvolvimento das políticas públicas nesta área. Número 28, do vereador Fabrício Duarte Lóvica, sugerindo ao Executivo Municipal a criação de uma casa de apoio para os doentes que se deslocam do interior do município e até municípios vizinhos e que necessitam pernoitar na sede para tratamento especializado na capital do estado. Número 29, do vereador Fabrício Duarte Lóvica, sugerindo ao Executivo Municipal a criação de programa para instalação de restaurante popular no município. Requerimentos. Número 232, do vereador Antônio Adir de Lara, requerindo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparo no calçamento da Limeira, no quilômetro 5, em frente à propriedade do Xuxa, e no quilômetro 8, em frente à propriedade do senhor José Salvador Juca Massueta. Número 233, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento na estrada que liga a propriedade do senhor Eugênio Dudek até a fábrica do senhor Reinaldo Petreschi, passando pela estrada de Quarteirão Aparecida. Número 234, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento na estrada que liga as propriedades do senhor José Linexer e José Adolfo Tisote, em Quarteirão Aparecida, bem como patrulhamento na estrada que liga a propriedade do senhor Gilo dos Santos, também em Quarteirão Aparecida. 235, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada da linha Cantu, passando pela localidade de Santa Rita, pela igreja e pelas propriedades dos senhores Valdomiro de Vonzir da Costa, seu Creus Araújo e João Nilo. Número 236, do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando recascalhamento dos pontos críticos das estradas de Renascença, inclusive as que passam pelas famílias Fuer. Tal pedido deve ser ao fato de haver melhorias nas condições do transporte escolar. 237, do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, requerendo o ofício ao Executivo Municipal, solicitando o recascalhamento dos pontos críticos na estrada do Rio Saudade até a estrada que liga Vila Nova e Fazenda do Japonês. Tal pedido deve ser ao fato de haver melhorias nas condições do transporte escolar. 238, do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, requerendo ao Executivo Municipal que realize uma maior fiscalização quanto ao nível de som decíveis dos carros, motos que fazem propagandas na cidade, observando-se as exigências legais para a execução da atividade. Pedido de informação. Número 13, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin Meco, como referência à contratação de serviços médicos especializados e áreas afins, solicitamos cópia do processo licitatório da modalidade concorrência pública número 001/2009, informar se houve processo licitatório anteriormente que tinha o mesmo objeto de concorrência. Ocorrência pública. Número 01-2009, em caso afirmativo, encaminhar cópia deste processo. Número 14, do vereador Adelir Castilho Maldani Carijó, Ângelo Américo Branco Chemin Meco e Antônio Adir de Lara, solicita relatório detalhado com emissão de histórico de todos os empenhos efetuados pela Prefeitura nos meses de março e abril de 2009. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco de VS, Produtos e Serviços 07-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 396,90. Do Ministério da Saúde, comunicamos e informamos a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Saúde Bucal 07-2007, Municipal UFPR, no valor de R$ 15.200. Do Correios Ofício 82-CTC-CTAPR, em resposta ao requerimento 174-2009, de autoria do vereador Fabrício Olof. Defiro os requerimentos, encaminho os projetos de lei apresentados nessa sessão para as comissões. Nesse momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Quero cumprimentar o senhor presidente desta casa, o senhor vice-presidente desta casa, o Dilson Vaz, primeiro secretário hoje, o Dirceu Bassani, ao nosso prefeito municipal, o Tair José Zampier, que está presente nessa posse, o Aguinaldo Vujanski, e o vereador Fabrício, o vereador Adir de Lara, o vereador Meco e o vereador Carijó, fazem presente nessa noite. A população que está aqui presente, aos meus familiares, a minha esposa, minhas filhas, meu pai, minha mãe, meus cunhados, minhas irmãs, meus compadres, está aí também, e demais eleitores que estão aqui nessa câmara, nessa noite, ao chefe de gabinete, ao Geninho, ao Pedro Castellari, ao Leandrinho, ao Antônio aí, que está presente também. Eu quero agradecer a todos a presença de vocês todos nessa noite. Hoje é a primeira sessão minha como vereador por 120 dias. Quero agradecer a Olga e a Olga Stoss que deu essa vaga, que hoje vai ter, acho que semana que vem, não sei, mês que vem, vai ter uma filha, né? Então ela pediu licença desse cargo e eu estou aqui fazendo os valores dela, e ela pediu para mim, na última sessão, para que defenda os interesses do povo dela, e eu, com certeza, vou atender o que ela pediu para mim, e ela pediu também que o prefeito municipal de Pitanga, que eu defenda e ajude ele, com certeza, Zampier, eu vou estar aqui para ajudá-lo, você. E também quero pedir aos vereadores que aqui vai ter um companheiro, um amigo de vocês, nesta casa, se vocês precisarem de mim, com certeza vou estar disponível para vocês aqui nesta casa. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar hoje, como o primeiro dia, e queria convidar a todos vocês, para depois da sessão, lá na Estância Republicana, nosso amigo Zampier, vou ter um churrasquinho lá e eu vou fazer uma confraternização para nós depois da sessão da Câmara. Eu quero falar aos meus eleitores, aos meus 535 votos que eu tive na última eleição, que nesses 4 meses eu vou fazer o possível e o impossível para essa população de Pitanga. Mesmo quem não votou em mim, mas vou atender da mesma maneira, mas aqueles que votaram em mim, acreditaram em mim, com certeza vão atender a mesma igualdade, todo mundo, e vão marcar um dia por semana para atender toda a população de Pitanga que quiser vir conversar comigo, vou ver o dia com os vereadores desta casa, a hora que chegar, eu vou atender todo mundo um dia, vou marcar por semana aos públicos de Pitanga. Então, agradeço a todos, em primeiro lugar, agradeço a Deus que estou aqui hoje nessa sessão e que me dê força para continuar como a aprovar projetos e leis nesta casa. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, nobres pares, excelentíssimo senhor prefeito municipal, uma honra tê-lo presente nessa noite, uma noite alegre para essa casa, quando o suplente vereador está tomando posse por 120 dias, mas tenho certeza e eu confio muito no Batatinha, que ele vai corresponder a seus familiares que estão aqui hoje nessa noite, a sua esposa, suas filhas, seus pais, os cunhados, enfim, os seus familiares, todos que estão aqui presentes, e a população de Pitanga, e claro, Batatinha, os seus eleitores. Eu sempre digo, tenho certeza e faço de tudo para honrar o mandato. Porque o eleitor, quando ele vota num vereador ou num prefeito, ou a gente quando vota num deputado estadual, federal, um presidente, nós queremos o quê? Que ele honra e nós tenhamos orgulho do voto que nós demos a ele. Não é assim que funciona? É assim. Então, nós, como nós queremos, eu acho que nós também temos de fazer e corresponder à população. E os familiares, principalmente, e os amigos, para eles sentirem o orgulho. É isso que eles esperam. E eu tenho certeza, Batati, pela tua vontade, que o Cedo entrou hoje aqui nessa casa, estreando como vereador, tenho certeza que na próxima sessão já vai ter seus requerimentos, seus projetos para adentrar nessa casa. E pode ter certeza, este vereador, pela amizade que nós temos e nós conhecemos há muitos anos, você vai ter um companheiro, um amigo, como sempre teve um amigo, e vai ter um companheiro dentro dessa casa de leis. Eu sempre digo, tudo que é bom nós temos aqui para defender e aprovar. É isso que a população espera e é isso que eu quero fazer no mandato que o povo nos otorgou nas últimas eleições. Mas eu quero rapidamente aqui fazer um agradecimento ao presidente dessa casa, que sexta-feira passada, quando teve a visita aqui na Câmara do senhor o Vando, que é o esposo da Ed, que responde pelo posto de saúde lá da Vila Nova, uma funcionária exemplar que não tem hora, não mede hora se é de madrugada ou não para atender a população lá da Vila Nova, e o senhor Esser, Itamar Esser, estiveram aqui, nervosos, porque há um caso de H1N1 na Vila Nova, já comprovado por exames do LACEN, e tinha de buscar o Tamiflu em Guarapuava, na regional. Liguei para o presidente que estava aqui na sala atendendo a população e ele me disse, isso que eu marco muito numa hora dessas. Pode falar com o motorista, não precisa nem ele falar comigo. Obrigado, presidente. É isso que a gente espera. O motorista, e nós fomos em Guarapuava, demorou um pouco para sair, porque eu quero aqui falar do atendimento da parte do posto de saúde, a Tânia de Cash e a Rosana, que preencheram todas as fichas para 13 pessoas, para o Tamiflu, e tem que levar um documento preenchidos para conseguir a liberação desse medicamento. E fomos em Guarapuava, na quinta regional, muito bem atendido pela Mari e pela Samanta. Marca quando um funcionário público passa do horário para atender as pessoas nessas horas. Para mim, é bastante. Eu não sei por quê. Quando eu fiquei, já fez 8 anos, já passou de 8 anos, a cirurgia, então a gente fica, marca muito. Eu valorizo muito nessas horas. Então, quero deixar aqui meu agradecimento de público ao posto de saúde de Pitanga, seus funcionários. Esse agradecimento muito especial para a Tânia de Cash e para a Rosana. E graças a Deus já chegou o medicamento no mesmo dia e já foi levado, já levou até na Vila Nova e já foram medicados. E a gente espera a recuperação das pessoas e que o Tamiflu faça efeito, porque não é fácil numa hora dessas aí. Eu quero agradecer a resposta de informação, está aqui, aquele que nós parcelamos em 3 vezes, né? Aqui está de 60 dias. Não vou dizer porque, porque eu não analisei. Então a gente não pode emitir uma opinião quando você não tem o conhecimento do fato, mas na próxima sessão estarei comentando. Com certeza, imagino que está tudo certinho, tudo legal. Está aqui. É esse o papel do vereador Batatinha, que a população espera de nós. É fazer a nossa parte. Então, quero agradecer a administração, agradecer a casa, que está aqui, e na próxima sessão a gente vai comentar sobre este assunto. Já que o vereador Batatinha convidou para nós jantarmos depois, então eu não vou me alongar aqui, porque tenho certeza que os demais vereadores também querem fazer uso da palavra, e eu viajo amanhã de madrugada para Curitiba, e então tem que sair de madrugada, não dá para atrasar muito a parte da noite, por isso que eu já quero agradecer aos vereadores que eu pedi a dispensa da ata para adiantar da hora, agradecer aqui a presença do nosso prefeito municipal, é uma honra, agradecer os mais populares que estão aqui presentes, um agradecimento muito especial ao Geninho, que é o chefe de gabinete. Obrigado sempre pelo bom atendimento. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Presidente, vereadores, prefeito aqui presente, amigos. Hoje é uma sessão festiva, solene. A gente fica até grato, às vezes, por atitudes, mas temos que valorizar quando uma licença de um vereador, de uma vereadora é claro, né? Uma licença maternidade, e quando ainda mais quando uma pessoa assume. Eu queria, antes de parabenizar bem o vereador Batatinha pela sua posse, queria parabenizar também o Tenente Cubas, que representou Pitanga alguns dias atrás em São Paulo, no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, qual levou a bandeira da nossa cidade, do nosso município no peito, ficando em 5º lugar. Então são pessoas que mostram, que revelam o que nós temos de bom na nossa região. Apesar que é de Guarapuava, mas tem Pitanga no coração. E às vezes coisas tristes acontecem, como no cemitério municipal, que nós hoje nós tivemos lá, conversei com o secretário de administração. No mandato passado nós fizemos um levantamento, o qual tinha alguns túmulos, para ser bem exato assim, mais de 120 túmulos abandonados. E foi feito um levantamento, foi até uma situação até meio não cômoda, mas foi feito um X em azul para identificar alguns túmulos abandonados, para que a pessoa tomasse conhecimento e melhorasse ou até mudasse um tanto maior por falta de espaço. Essa foi a atitude do município, a atitude da administração. E confesso que hoje ainda tem mais ou menos 50 túmulos abandonados. Foi feita uma aquisição do terreno, tem outro terreno também que provavelmente vai entrar um projeto de compra, se eu não me engano é do Dr. Amilcar. E seria a solução agora, mas não é definitivamente resolver o problema, porque o espaço é pequeno. Então, eu acredito que o município, o prefeito, hoje está aqui conosco. Nós sabemos que a situação do cemitério municipal não está bem por causa do espaço, mas eu acredito que soluções ou antes que aconteça o caos. Vereador Batatinha, nós temos que parabenizar. Como diz o vereador Carijó, 535 votos que o senhor disse, que o senhor teve na última eleição, tem que ser valorizado. Valorizado porque 535 pessoas acreditaram no seu trabalho, acreditaram na sua vontade, acreditaram às vezes que o senhor vai fazer crítica. Claro que a crítica que nós queremos, a crítica que nós temos, porque a intenção é a mesma. Intenção de qualquer um de nós, da administração, é para melhorar. É para fazer com que o nosso município tenha essa diferença, faça essa diferença, sendo que nós somos privilegiados pela região central do Paraná e teria que ter essa imagem, ou tem que ter essa imagem, de um município que prospere. Tenho certeza que para o senhor está sendo uma honra substituir uma pessoa que nem a vereadora Olga. Honra porque nós sabemos que a situação, que a licença que ela tirou agora é uma das coisas mais importantes da vida dela. É uma criança que vem trazer para ela, claro que, mais uma felicidade. Eu acho que o senhor vai ter essa obrigação de fazer o mais correto possível. Eu tenho que parabenizar pela sua posse, vereador Batatinha. Está livre o uso da palavra. Nessa palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, prefeito Zampierre, servidores públicos municipais, não vou nominar, que eu tenho sempre adotado o costume de falar, mas realmente a quantidade é considerável, portanto, a gente deixa de falar. Alguns companheiros que a gente vê sempre presentes nessa sessão, o Zé, acho que talvez tenha acompanhado quase todas as sessões, né, Zé? Zé, sua esposa. A gente agradece e reitera tudo isso por estar aqui, acompanhar e fiscalizar nosso trabalho. Seu Ivo, acho que pela primeira vez vem nessa casa, né, seu Ivo? O homem da Coamo ali. Os familiares do Batatinha. Enfim, todas as pessoas de imprensa que não está aqui, mas a matéria está sendo gravada e será disponibilizada a todos os meios de comunicação aqui. Aos servidores dessa casa que possibilitam a realização de todas as sessões e o desenvolvimento dos trabalhos no dia a dia dessa casa aqui. Realmente, Batatinha, torna-se até desnecessário e repetitivo aqui desejar a você boa sorte, dizer da tua alegria, da tua felicidade de estar aqui representando o teu povo, da tua capacidade e competência no buscar os teus votos, que isso influencie muito, Mas mais do que isso, realmente, o que levou e trouxe você aqui foi a vontade de 535 pessoas que realmente acreditar na tua idoneidade, no teu senso de justiça e na tua vontade de trabalhar. Eu não tenho dúvida que fará extremamente bem o papel de vereador aqui, substituirá a Olga, à altura realmente do trabalho que realizou aqui, sempre defendendo seu povo, realmente fazendo com que o trabalho dela aqui fosse voltado aos interesses de quem ela representa. Desejo a você realmente boa sorte. Saiba que, embora possamos aqui entre os vereadores, às vezes, divergirmos de algumas matérias, mas que o objetivo seja sempre o único, ou seja, o interesse de toda a população e das pessoas que realmente confiaram os votos e que esperam realmente um trabalho extremamente dedicado a cada uma das pessoas desse nosso querido município. Espero realmente que esses 4 meses aí possam render realmente muitos frutos ao município de Ipitanga, em especial à comunidade, as comunidades, em que você foi o vereador que teve a maior expressão de voto nas últimas eleições, mas que tem em mente que faremos aqui, conjuntamente com todos os vereadores, realmente um bom trabalho. Dizer aos familiares, ao pai do Batatinha, que realmente é uma alegria, seu Estipe, vê-lo aqui nessa casa, a esposa do Batatinha, enfim, a todos os familiares, realmente honra uma família, honra um objetivo de vida, e esse objetivo foi alcançado, e a expectativa realmente agora, acredito que é muito maior do Batatinha do que propriamente das pessoas que o representa aqui nesta casa. Vossas Excelências, mais do que eu e dos demais vereadores aqui, sabe da dedicação dele, da vontade realmente de talvez fazer um trabalho assim até diferenciado do que nós fazemos aqui. E eu anseio da angústia e do desejo que a gente assume no momento que entra nessa casa. Eu há mais de 5 anos, quando tomei posse aqui, realmente vim aqui com uma vontade e um desejo, sonhava realmente com muitas coisas. E às vezes até confundia as funções. Funções que eram próprias do executivo, às vezes a gente acabava atropelando as competências e adentrando em matérias que eram do executivo. Mas que isso tudo representa, na verdade, a vontade e o desejo de cada membro do Poder Legislativo em poder fazer o melhor de si. Então, parabéns, Batatinhas, por estar assumindo aqui. Saiba realmente que vamos procurar todos aqui trabalhar com um senso de companheirismo, realmente, nos preocupando realmente com as nossas funções aqui nessa casa, com aquilo que realmente nos propusemos quando colocamos no nosso nome à disposição do povo pitanguense para que nos desse uma oportunidade de estar aqui representando. Somos realmente os legítimos representantes do povo e temos essa obrigação de trabalhar para eles. Agradecer ao prefeito Zampier, que vem trabalhando com afinco realmente, procurando demonstrar realmente qual o verdadeiro anseio de um chefe de um poder tão grande como é o executivo aqui em Ipitanga. E eu desejo realmente de construir uma Ipitanga melhor, uma sociedade realmente que tenha uma qualidade de vida melhor. Parabéns à administração, parabéns ao Zampier, enfim, a todas as pessoas. E vou aproveitar aqui, Zampier, eu sei que não é o momento, mas a gente está entrando com um projeto de lei aqui. É uma matéria assim, até polêmica, eu vejo que algumas alterações deverão ser feitas nesse projeto, em que trata da saúde e da proibição do uso do fumo em ambientes fechados. Não só ambientes públicos, mas também ambientes particulares. Isso, na verdade, vem se tornando uma prática comum no país, realmente de tentar amenizar um problema, principalmente daqueles fumantes passivos, daquelas pessoas realmente que não fazem o uso do tabaco, de produtos similares na formação do cigarro, do charuto, das cigarrilhas, mas que é importante nós nessa casa, junto com o executivo, realmente tentarmos amenizar esses problemas do fumo. Peço a ajuda do Fabrício, nosso colega fumante, né, Fabrício, que se dispôs aqui realmente a trabalhar, realmente para que essa lei possa ser aprovada aqui nessa casa. Mas antes disso, eu já pedi ao presidente que providencie aqui uma audiência pública urgente, convido o executivo, a saúde, convide a vigilância sanitária, convide todos os órgãos constituídos no nosso município e não constituídos, e a população em geral, para que possamos realmente melhorar esse projeto, discutir melhor, para que aqui, não, de repente, aprovemos aqui um projeto que não tem eficácia lá na frente, ou que venha contrariar, de repente, uma lei maior lá, para que realmente a gente possa aqui dar início aí e fazer algo que, que possa contribuir realmente para que a saúde do povo pitanguense não tenha tantos prejuízos como vem tendo. E a gente sabe que o cigarro realmente é um mal desnecessário, que infelizmente é um vício, mas é pior, que é difícil de ser combatido, que precisa realmente que algumas medidas sejam tomadas. É óbvio que a gente aqui, com essa lei, na verdade, não quer que o povo pare de fumar. Gostaria muito que todos pudessem que essa parança de fumar realmente fosse possível. A gente sabe que não é fácil, é difícil. Eu sei que todas as pessoas já tentaram ou estão tentando, mas que o vício realmente consome não só a questão psicológica nossa, mas a própria vontade, o próprio desejo realmente de consumir esse cigarro aí, que realmente nos causa um grande mal. Causa um mal principalmente maior ainda pelos estudos que a gente vem observando daqueles que não fumam. Eu estava fazendo alguma leitura de uns trechos, de alguns estudos científicos, e eles colocam assim, que a quantidade que afeta o fumante passivo é tão parecida com o fumante. Então você veja a gravidade desse fato. Peça também, Zampiá, já conversei com alguns integrantes da tua administração, e a gente vai estar pedindo na próxima sessão aqui, nós tivemos a oportunidade de agradecendo os vereadores, já que estiveram no mandato passado, vereador Carijó, vereador Meco, os demais vereadores que não estão presentes aqui, para que realmente nós possamos implantar aquela lei, Zampier, que torna gratuito o transporte dos idosos de 60 anos até 65 anos. Eu sei que nós precisamos sentar todos os vereadores executivos, discutir para que nós, de repente, não venhamos contrariar, de repente, uma lei maior. Mas que realmente nós possamos olhar agora com mais carinho. Eu já conversei com a sua pessoa, você se colocou à inteira disposição para a gente discutir a execução daquela lei que nós aprovemos nessa casa aqui, que é importante realmente para que nós possamos dar aos idosos, aquelas pessoas de 60, 65 anos, o direito à gratuidade no transporte coletivo, dentro do nosso município, urbano, interior, enfim, que abrange o território deste município. É óbvio que essa gratuidade, ela passa por alguns requisitos, números, mas que realmente nós precisamos nos esforçar, principalmente essa casa aqui que acabou se omitindo, digo eu principalmente, nesses quase 6 meses aqui, e não procurar realmente buscar de uma maneira mais efetiva, dialogar com o executivo e implementar a execução dessa lei que já está aprovada aqui, já foi assinada pelo ex-prefeito municipal, mas que infelizmente ele não pôs em execução no mandato dele. E agora a gente espera que o Zampier possa, diante da legalidade, assessoria jurídica lá do executivo tem que se manifestar com relação à questão, para não, de repente, não cometer algum ilícito aí e prejudicar algumas pessoas. Então, agradeço realmente o esforço do prefeito, fim de toda a sua administração, pelo afinco e pelo trabalho que vem fazendo, e torcendo, dizendo ao prefeito que todos os vereadores aqui realmente têm como objetivo realmente contribuir para que possa o executivo ter aqui nessa casa o apoio necessário para poder executar todos os seus programas, todos os seus projetos, enfim, todo o planejamento que esse executivo se submete-se aos 4 anos. Parabéns à família do Batatinha, parabéns ao Batatinha. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito municipal, Zampiá, familiares do vereador Batatinha, toda a população que se faz presente hoje nesta sessão. Batatinha, é um prazer tê-lo aqui como companheiro de cadeira, e Vossa Excelência está aqui hoje porque aquelas pessoas que deram voto acreditaram na competência de sua pessoa. E eu tenho a certeza absoluta que, nesse período, prestará um bom trabalho a todos os munícipes aqui de Pitanga. Vereador Carijó, eu trouxe aqui esta informação porque na última sessão eu falei a respeito do pagamento das águas que tinha adentrado um projeto na Assembleia Legislativa do Estado, onde nesse projeto constava que todos os produtores rurais que utilizassem da água dos rios deveriam pagar pelo seu uso. E no dia 18, na Assembleia Legislativa, Esse projeto, então, foi apresentado pelo Governo do Estado, pelo senhor governador Roberto Requião, mas houve um entendimento na comissão, ela recebeu emendas, por isso ela retornou à CCJ, onde o deputado estadual Alexandre Cury apresentou uma emenda de que proprietários de até 4 módulos rurais aqui no município de Ipitanga, até 80 hectares, e que viessem a utilizar a água dos rios, não pagariam o valor. Em discussão nessa comissão, o então deputado estadual Agostinho Zucchi, do PDT do Paraná, apresentou uma emenda que fosse ampliada para até 6 módulos. E há um entendimento, ela deve retornar agora para ter a votação. Então, para os proprietários rurais que possuem aqui no estado do Paraná, até 6 módulos, aqui em Ipitanga dará 120 hectares, praticamente 50 alqueires, e que utilizarem aí da água dos rios, até 50 alqueires, até 120 hectares, não pagarão pelo uso. Áreas, proprietários com área superior a esse número, farão o pagamento, mas eu não tenho informações ainda de como será paga e também nem qual será o valor. Vamos esperar aqui do que a gente tenhamos novas informações. Eu trarei com certeza a informação a todos os nossos agricultores e a toda a população de Ipitanga. Concede uma parte? Né? Pois não. Entre, vereador, eu estive lendo no jornal hoje, não li toda a matéria, que ela é um pouco extensa, né? Mas a cobrança é 0,03 centavos por metro cúbico. Vai pagar a Sanepar, vai pagar a Itaipu, quem pega água dos rios. E esses que vão pagar mesmo. E os proprietários então, acima de 50, o que é isso que eu não sei como que mas vai ser de olho daí. De água, de assim vertente. Não. Abaixo de 50 o quê? Não, aqui, a lei já aqui não atinge ninguém. Nem a pequena indústria, tipo o Polona, não vai chegar a ser atingida, que para nós é uma indústria importante, mas não vai chegar a ser atingida. Eles também usam água no rio, né? Para os agricultores eu não sei como que será medida. Se, quem tem acima de 50 o quê, como que vai ser para. E o que vai ser arrecadado é para investir justamente para a preservação. Né? Então, tem sentido bom também. Aí que está o papel do deputado. Ó, né? A atuação, fazer, corrigir e melhorar. Obrigado pela parte, vereador. Permito a parte, vereador. Só para complementar a fala do vereador Crejó também. Estive fazendo estudos sobre o que está se discutindo lá. E, pelo que eu vi ali, a maioria lá não é a favor da aprovação desse projeto. Nem com essas emendas aqui. Até li alguns depoimentos de alguns deputados realmente que se mostram contra esse projeto e de repente vai ficar só aquilo que o vereador Carijó falou, é a questão da Sanepar e das companhias que usam a água. Porque realmente a parte pecuária ali, proprietários que possuem mais que 50 alqueires, não sei como que eles fariam para emitir o boleto para cobrar quanto de água que o gado vai tomar do rio, né? Então é uma estimativa certamente, mas vamos aguardar que haja a definição aí desse projeto. Eu quero só falar a respeito do pedido de informação, é número 08/2009, quando eu solicitei o montante da dívida do município junto ao Fundo Municipal de Previdência e a forma de liquidação. Então eu recebi aqui, através do ofício número 319/2009, do prefeito municipal Alter José Zampier, e através também da assessora executiva Viviana Aparecida, o Tony, o qual eu passo a ler. Em resposta ao memorando 217/2009, para que possa enviar a resposta ao pedido de informação número 8/2009, feito pela Câmara de Vereadores de Ipitanga, informe que o montante da dívida do município de Ipitanga, junto ao regime próprio de Previdência Social, é de R$ 10.936.084,82, com base nas informações do cálculo atuarial, database de 31 de julho de 2009. O valor da parcela mensal corresponde a R$ 40.054,89, corrigidos anualmente com base no INPC e com juros anuais de 6%. O parcelamento foi pactuado em 420 parcelas, sendo que até a presente data foram pagas 65 parcelas. Acessamente, Viviana Aparecida Tony repassou aí para o senhor Antônio Carlos Binas, que é o secretário municipal de administração. Essa é uma preocupação que nós tínhamos de saber qual era o total da dívida que o município possui para o regime próprio de previdência. E lembrando que esse dinheiro é que trará o conforto merecido aos funcionários públicos quando da sua aposentadoria ou demais benefícios que eles têm durante aí o seu período após a aposentadoria ou qualquer outro benefício, acidente de trabalho, enfim, que compõe. Esse é um dinheiro que nós devemos zelar, que é o fundo que protege o funcionário público. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, prefeito Altair José Zampier, público presente, a imprensa, através do Jornal Paraná Centro, aqui presente. E hoje peço a palavra aqui para falar ao senhor vereador, excelentíssimo vereador Edson Stipe, né? Chegou o grande dia e desejar a você boas-vindas a essa casa e dizer a você, como você não, a Vossa Excelência agora, né? Porque antes lá era, hoje não, hoje é a Vossa Excelência, mas aqui presente. E dizer a Vossa Excelência que o vereador Fabrício está à disposição, a você, a tua família, ao teu pai, a tua mãe, onde eu tenho um carinho grande por eles, a sua esposa, aos seus filhos, suas filhas, que estou à disposição sempre a de você, o que você precisar, sempre estou à disposição. E também fazer um agradecimento aos Correios, pelo ofício, pelo requerimento que eu fiz a eles e a resposta que eles tiveram, que eles estão melhorando dentro das condições deles, né? Então eles mandaram um requerimento sobre o requerimento sobre o que aconteceu. Então eles estão falando que eles estão melhorando as instalações devido conforme as condições deles. Isso aí eu peço a eles, obrigado pelo requerimento e pelo pedido deles que eles fizeram. Isso que eu estou agradecendo aos Correios. E também fazer hoje um agradecimento ao Executivo sobre o atendimento aos vereadores que eles estão fazendo, ao prefeito, pela atenção à sua equipe que eles nos prestam a todos os vereadores. É isso que eu vim hoje. E especialmente, Batatinha, só te dizer boas-vindas à Vossa Excelência, hoje que está fazendo parte aqui de nós. Meu muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, amigos vereadores, senhor prefeito, o Zampier, público presente, a imprensa, o Jornal Paraná Centro. Não poderia deixar de agradecer também a família do Batatinha. E hoje, a Vossa Excelência, fazendo parte dessa Câmara, junto com nós aqui. Como diz o vereador Fabrício, boas-vindas, que Deus ilumine esses 4 meses do teu trabalho. Que é difícil se eleger, mas é mais difícil atender a população. Com certeza, a Vossa Excelência vai fazer um grande trabalho aqui, junto ao teu público que te elegeu, teus 535 votos, que não é fácil sair candidato a vereador para fazer 10 votos. Agora, 535 votos, Vossa Excelência com certeza vai fazer um trabalho merecedor que a população pôs você aqui hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Nesse momento passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da pauta. Ah, tá. Perdão. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 38/2009. Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2009 e de outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária, número 31/2009, cria os programas municipais Cidadania nos Bairros e Cidadania Rural e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 32/2009, cria o Programa Municipal Pão Nosso de Cada Dia e das outras providências. Votação única do pedido de informação número 12/2009, da autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, que solicita informações referentes aos estagiários. Em votação única do projeto de lei ordinária número 38/2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Em votação. Esse já foi sentido e defavorável, já foi votar e eu acredito que novamente... Também todo mundo torce, quer que vote favorável. Senhor presidente, só para explicar melhor, para ficar bem, para o povo estar no conhecimento também, esses projetos a gente discute na Comissão de Justiça e Federação, na Comissão de Finanças, e para explicar que a administração vem se fazendo uso de um orçamento da administração anterior. Então, o orçamento que o Zampierre hoje administra é o orçamento deixado pelo último prefeito. E essas questões de suplementações, na verdade... elas diferenciam, principalmente quando o novo prefeito assume, com relação ao planejamento. Portanto, daí a necessidade, muitas vezes, de estar se alocando recursos de uma outra rúbrica para suprir, rúbrica na qual o prefeito entende que é mais relevante. Portanto, essas suplementações são normais, não é dinheiro que não está no orçamento, só se tira de um lugar e põe no outro. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 31/2009, que cria os programas municipais Cidadania dos Bairros, Cidadania Rural e da Outras Providências. Em discussão. Senhor presidente, mais uma vez eu pedi aprovação desse projeto, até porque essa cidadania, não só a da cidade, mas a rural, de fato ela já vem existindo. Nós já temos aí uma rural que ainda não chegou ao seu fim em razão da chuva, mas que precisa ser regularizada, embora nós mesmos vereadores aqui e a assessoria da casa entenda que não haveria até necessidade desse projeto, mas o prefeito realmente mandou aqui até para conhecimento e para não ficar dúvida com relação à legalidade da matéria, para que nós aprovemos realmente a disciplinação de como ela se realiza e de que forma. Eu acho que não há qualquer tipo de óbvio por qualquer um dos vereadores na não aprovação. Mas, de qualquer forma, a gente ratifica o pedido que já fez na sessão anterior. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido a palavra. Eu também peço a aprovação desse projeto. Eu acho importante, inclusive fui o relator... esse projeto e optei pela aprovação, porque é onde a administração vai mais perto da população. É interessante para o município, para a população, então eu também peço que seja aprovado. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 32/2009, que criam o programa municipal O Pão Nosso de Cada Dia e da outras providências. Em discussão. Senhor Presidente, novamente peço a palavra para pedir a aprovação desse projeto. É mais um projeto dentro de um programa social maior da administração, que é realmente poder possibilitar aos menos favorecidos pela vida, é um benefício que realmente possa atender, e especificamente aqui na questão propriamente alimentar. É um programa realmente extenso, interessante, que nós já o conhecemos aqui nessa casa, e que a população e os mais carentes farão uso, ou seja, matarão a fome de seus filhos, e que realmente é fundamental, realmente, envolve questão saúde, questão alimentar, e é extremamente importante realmente para a educação de nossas crianças, enfim, das pessoas que realmente não têm uma condição maior assim para poder ter o pãozinho de cada dia. Junto com alguns outros programas sociais que já temos aí a nível estadual e federal, realmente vai contribuir de forma efetiva. Eu ratifico o pedido aqui a todos. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Também me coloco favorável, porque eu acho que tudo que é interessante, quando todos os projetos que é dirigido à população, principalmente a mais carente, que tem necessidade, eu acho que tudo isso é interessante e eu me coloco sempre a favor. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Senhor presidente, questão de ordem aqui. Eu gostaria de fazer um pedido aqui. Esse projeto aqui, eu acho que não encontra qualquer tipo de restrição. Não há necessidade de a gente ficar protelando essa matéria. Então, eu vou pedir a dispensa da segunda votação, para que nós hoje já terminemos aprovando ele. Se Vossa Excelência puder colocar sob apreciação dos demais vereadores, eu agradeço. Coloque em votação, né, dispensa da segunda votação desse projeto. Só um favor. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do pedido de informação número 12/2009, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, que solicita informações referentes aos estagiários em discussão. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Claro que nós sabemos que mais ou menos 25% do cargo efetivo podem ser estagiários. Então, claro, na área. Então, eu peço aos demais colegas, já foi até comentado, discutido na sessão passada, que votem favorável para que seja até direcionado ou evitar até problemas para o executivo. Senhor presidente, só para tornar clara a situação, eu estive conversando com o prefeito agora, e para sanar algumas dúvidas que houveram com relação a alguns pedidos, aí, inclusive questionados por alguns meios de comunicação no nosso município aqui, com relação ao não desejo da administração e de alguns vereadores nessa casa na não aprovação do pedido de informações. Novamente aqui eu repito o que falei aqui, o executivo jamais em nenhum momento tenta, através da não aprovação de pedido de informações aqui, se omitir com relação às respostas, com relação a todas as indagações que aqui nós o fazemos. De forma alguma, a gente só pede, quando vem os pedidos de informações, para que realmente eles possam vir aqui com uma, eu não digo falta de coerência, mas que olhem o lado da administração, no sentido que alguns pedidos de informações sobrecarregam de forma efetiva a administração. E eu já citei a Vossa Excelência aqui, quando se pede um pedido de informações, onde se vai desde dentro da cópia de um processo licitatório até a cópia de um cheque, a gente sabe que quase que inviabiliza durante um certo período o trabalho dentro de uma Secretaria de Finanças. Portanto, é necessário pedir informação? Pode até ser. Há outros meios? Há. Não havendo e não há por parte da administração qualquer restrição com relação às respostas, a gente pede realmente que esses pedidos de informações eles possam ser discutidos. Eu já pedi, embora não seja obrigação dos vereadores, previamente nas comissões. Eu não tenho qualquer tipo de restrição com relação a esse pedido, e nem mesmo a administração, e acredito que os demais vereadores aqui. Em votação, Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Coloco em votação do plenário a concessão do uso da palavra para o senhor prefeito desta sessão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Concedo a palavra ao senhor prefeito desta casa. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, quero estender meu cumprimento aos demais membros da mesa e também aos senhores vereadores, aos funcionários desta casa, a todos que estão presentes nesta sessão histórica para o município de Ipitanga. Inicialmente, cumprimentando o vereador Edson Stipe Batatinha pela sua posse hoje, lhe desejando muitas felicidades, que a sabedoria e a inteligência recaiam sobre Vossa Excelência e que tenha um mandato de 120 dias, que eu tenho absoluta certeza, muito vai honrar a Ipitanga, como também a sua família que está presente aqui, a qual eu estendo também meu cumprimento. E é uma alegria, e eu hoje lembrei, que para mim já aconteceu também de tomar posse. Fui candidato a vereador em 1982, não me elegi, fiquei suplente. E tomei posse por poucos dias. E ao ver sua família, principalmente sua mãe agora, eu lembro que a minha mãe foi na posse com a bandeira do PDT, do tempo do Brizola. Saudoso Leonel de Moura Brizola. Então são memórias de um Tucura, mais uma página do livro que estou escrevendo. É importante para nós, hoje, estar presente nesta casa, nesta sessão de grande importância de projetos, de pedidos de informações, de requerimentos, de prática, realmente, do que é o legislativo, do que é o executivo. E eu não poderia estar aqui e deixar de fazer o uso da palavra, principalmente para me colocar à disposição dos senhores vereadores, para agradecer, parabenizar o trabalho desta casa. Também, é claro que não vou me alongar, um ano em que nós estivemos conversando com alguns companheiros essa semana, um ano atípico, um ano diferente. Assumimos aí um mandato em janeiro, e quando o Lula falava da marolinha, nós estávamos alegres e acreditando que realmente esperávamos que fosse uma marola, uma marolinha no Brasil, a crise mundial. Mas que afetou diretamente as prefeituras de todo o país, e não só as prefeituras, com uma iniciativa privada, todos os segmentos, os setores da sociedade brasileira, mas principalmente as prefeituras realmente tiveram um baque na receita. Tivemos nesse ano aí, realmente, um piso salarial de 100%, que aumentou a folha do município de Ipitanga em R$117 mil. Então, naquele período em que você tem uma queda de receita, tem um aumento na folha de pagamento, automaticamente é um choque que você não tem, ou não espera que aquilo possa acontecer. Tivemos várias coisas durante o decorrer do ano que nos afetaram muito na questão da administração, estão nos criando grandes dificuldades, principalmente a questão das chuvas que se prolongaram. E o nosso município de Ipitanga, acredito eu, foi o que mais sofreu, pelo que eu tenho conversado com os demais prefeitos da região. Muito difícil para nós, pelo número que nós temos, pela força que nós temos de parque rodoviário, de estrutura da Secretaria do Interior, da própria Secretaria da Cidade, porque também a nossa cidade foi afetada com as chuvas por demais, despesas geradas aí, inesperadas. Tivemos aí a danada da gripe suína, que também afetou bastante. Enfim, um ano que se for para citar aqui, tudo aquilo que realmente aconteceu sem que ninguém esperasse, realmente foi um ano de grandes imprevistos, de grandes coisas que aconteceram, dando dificuldade para qualquer administração pública, não apenas a nós, poder realizar os seus trabalhos. Mas eu hoje, nessa casa, eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar. E dizem que quem casa com a viúva não pode renegar os filhos. E quem foi candidato tem que trabalhar em vez de chorar e reclamar. Mas eu quero aproveitar a oportunidade nesta casa hoje aqui para deixar um agradecimento muito especial aos funcionários públicos municipais, que têm nos ajudado muito. Um agradecimento muito especial aos agricultores, que têm nos ajudado a construir, com todo sacrifício e dificuldade, as pontes, os bueiros. Hoje, no momento que nós vivemos, se eu fosse fazer uma relação de tanto que eu tenho a agradecer, eu acho que levaria uma hora ou mais agradecer as orações das pessoas de bem que têm feito no município de Pitanga, para que nós resistamos. A resistência aí a todas as dificuldades que nós temos enfrentado. E agradecer principalmente a Deus por nos dar força de suportar em determinados momentos coisas que realmente são muito difíceis. Parabenizando novamente o Batati, quero deixar um abraço a todos e não vou me prolongar. Hoje eu não vim fazer discursos, demais fazer uma visita e também participar da posse do nosso companheiro vereador. E desejar a todos deixar um abraço e me colocar sempre à disposição de todos. Sempre que tiver alguma dúvida, como cidadão, como vereador, como amigo, nós estamos à disposição. É claro que às vezes, na pressão que a gente vive, nem todos os dias a gente pode atender a todos. Somos seres humanos, frágeis, com defeito, mas graças a Deus com muita vontade e muita coragem de trabalhar por Pitanga. Nem que custa o gato você ter Copa junto, né, Batata? Obrigado, senhor presidente. Um abraço. Passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Essa palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Quero só agradecer à população que esteve presente nessa noite, nessa posse, que é minha, e aos nomes que eu não mencionei na hora que fui usar a palavra, mas é que não é que o vereador Carijó, que faz 20 anos já está nessa casa, já está acostumado, e eu é a primeira vez, então é difícil a primeira vez. Então eu peço desculpas às palavras que a gente deixou de falar para vocês, mas na próxima sessão, com certeza, nós vamos melhorar. E também na próxima sessão, eu já posso fazer requerimento, daí eu já vou fazer os meus requerimentos. Valeu, muito obrigado. Tem 3 minutos, pô. Nada mais havendo. Declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.